porco pela jugular. A gente sangra muito pouco, eles é que sabem sangrar. Saber sangrar, saber, saber sangrar, saber sangrar. Ouça os gritos, bata nos seus filhos, cortes que não vão cicatrizar. A gente sangra muito pouco, eles é que sabem sangrar. Saber sangrar, saber, saber sangrar, saber sangrar. Mate o touro, arranque o pé do potro, degole o porco pela jugular. A gente sangra muito pouco, eles é que sabem sangrar. Saber sangrar, saber, saber sangrar, saber sangrar. Seus gritos, bata nos seus filhos, cortes que não vão cicatrizar. A gente sangra muito pouco.